Você acha bonito, mas tu é feio, mas te acha bonito, mas tu é feio, pra feia pra mim é fome, você comeu alho, porque tu é feio pra caralho. Você se acha bonito, mas tu é feio, mas te acha bonito. Você precisa reagir, não se entregar assim, como quem nada quer. Não há mulher, irmão, que goste dessa vida. Ela não quer viver as coisas por você. Me diz, cadê você aí? E aí, não há sequer um par pra você. Feio. Uma vacina mentira na sua frente, no meio de todo mundo. Já que todo mundo viu que no mundo tu foi premiado. Não fica bolado com o vagabundo que soa. E nada pessoal com sua pessoa. Sem neurose, porque desde moleque a criançada caçoa. Tudo soa como bullying, mas é que eu vendo bullying. Tua monocelha não me incomoda. No próximo fashion week vai que vira moda. E quem sabe de repente cê não arruma uma foda, hein? É foda, eu imagino. Ficaria se tivesse sua cara de girino. E sua mulher te acha lindo. É porque você é rico e não deve tá falindo. Bota a mão pro céu, porque ainda desconfio que ela fugiu do pinel. Senta aqui, espera que eu não terminei. Pra onde é que você foi? Que eu não te vejo mais. Não há ninguém capaz de ser isso que você quer. Vencer a luta vã e ser o campeão. Pois se é no não que se descobre de verdade. Sobra além das coisas casuais. Me diz se assim está em paz.